research. Diga. Possibilidade de coordenar o final 160? Aguarde. Aí, escuta. Salvador, M5799, Quebec. Oxalé 6327, final 1160. Grato, 1160, 6327. O M5729 aciona a identificação, desce para 050, chegada a bombe. 050, Dornal. 6314, on the ground at 35. Moving to the right, ground frequency 121.1. Localizador passando zona agora no 396. Gol 1396, completa final torre 1186. 1186, agora no 396, obrigado. Azul 4462, redução 1180 nós. Desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, está retirando o azul 4462. Papá, Mike Bravo, Oscar, Brasília. 6314. Condições de cruzar o campo acima do 030? Brasília, eu estou. Cruzamento do campo acima do nível 030, condições? Correção. Prossegui condições visuais, está de regresso para Salvador. 030. Presidente, temos dois tráficos na final ILS para pouso na pista no zero. Mantenha a cabeceira no 7, whisky anti tango. O tráfico vai na posição 327, chama Recife, 1251. Recife, 1251, 6327. Mike Bravo, acho que copiou o controle. Pouso pista no zero, vento 080 graus, 179. Pouso autorizado no zero, vou no 396. Pode confirmar o vento? Vento é 080 graus, 179. Obrigado. Livra a área proibida de Camaçari e reporta para regresso. Mantenha a posição, tem tráfego na curta final, são dois tráfegos no ILS, ok? Mantenha a posição e aguarde, o ISP Yankee Tango. Entrando na posição, o estabilizou? Para um lote visual com a pista 4462. Lote 462, completa final, torre 1186. 286, 4462. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, está na final de 6 meses e meio, baixada travada. Azul 4462, continue para aproximação, número 2 para decolar, para pouso. 7, 4462. 12, reporte estabilizado em área 6132. Vou na 396, no solo 40, libere direita, solo 121, décima 1. Vim pra direita, 211, no solo, agora 396. Do Charlie Fox Juliette, informe o estimado do pouso. Do 462, livre pouso 90, vento 100 graus, 149. Sente livre pouso, azul 4462. Esquenta o tango visual com tráfego na final da 90. Sente, atentando as três turbulências, faz a passagem do mesmo, autorizado a decolar, vento 100 graus, 149. Após a passagem do na final, vai calibrado o decolagem de extensão. Salvador, voa, sana 6321, tá pronto. Sana 632, eu não mantenho ponte para a dona zero. Vai que bravo, Oscar. Uno 1600 pés. Autorizado sobrevoo. Camaçari, reporta para o regresso. Gente, reporta na rotatória. Azul 4462, no solo 42, libera direita, solo 121, décima 1. 211, libera direita, azul 4462. Confirme a 219, a frequência do solo. 1211. Sente, 211. Tango Whisky, Yank Tango, decolar 242, chama agora o controle em 120, décima 8. Controle 1208, esquentar. 3-2-1, manterá o ponto de espera devido à aeronave com prioridade com transporte firme, decolador 17, vai fazer curva à esquerda e passar o prolongamento ali da 1-0, ok? Mantenha a posição e aguarde. Temos aeronave na final que pousará na 1-0, após a mesma será autorizado seu ingresso na pista. Mantendo posição, 3-2-1, graças pela informação. 2 Salvador, boa tarde, 3-2-1-7, LSXV. 2-1-7, continue a aproximação, reporte baixado e travado. 3-2-1-7, já está bastante travado, cara. Sente, livre pouso 9-0, vento 0, 9-0 graus, 1-6-9. Então, 3-2-1-7. Pouso autorizado na pista 10, tá? 3-2-1-7. Diga. Ciente, Charlie Fox Juliette. O 57 da Rafa é voador, né? O objeto 5729 desce para 2 mil pés, que é legal no 0 no 2, direto do Una, reporta estabilizado. Dona na proa, no 0 no 2, 2 mil pés, reporta estabilizado da Rafa. Controle Trip 5446, boa tarde. Trip 5446, boa tarde, aciona a identificação, desce para o 050, chegada a mão. 050, chegada a mão, informa que perdeu contato com o Recife, ok? Gente. Iniciando a descida, passando Lúvido. Para a torre. Guardião 02, Romeu Eco November Alfa Tango Oscar. Comprou a sul, vento 80 graus com 159 em direção ao litoral, acuse fora do solo o Guardião 02. Puxa, NER 6321, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 6321. Ali, Salvador, boa do Passaredo 223, Uno, ciente da Quebec. Passaredo 2231, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. Identificou 050, Mari, o 2231. 5446, informa a velocidade indicada. 240 nós, senhorita, e 312 graus. Triplo 546, tem condições de manter até Dunas? Temos condições de manter até próximo do céu. 5446, direto Dunas da presente. Então, 10 para 3 mil pés, que negar 10, 12. Direto Dunas 3 mil pés, 5446. Já, já encerra. 51, alterna 1260. 02, até o litoral, mas escuta. Puxando a 6321, livre decolagem no zero, vento 90 graus com 149. Livre decolagem 6310. Salvador, 232197, livrando as escutas. Para ingresso no 7, Charlie, Charlie Serra. Torre, muito boa tarde, outra vez 5627, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. 5627 está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 05627. Alinhar e manter o trevo 5627. Solo Salvador, 3217. Papapapá, Mike Bravo Oscar, 6.8 milhas, 4 minutos. Mantendo a inspeção, a intenção é até as paralelas do Tuaçu. Gente, Mike Bravo Oscar, chama a torre para o cruzamento do campo. É, irá cruzar aproximadamente 3 mil ou prolongamento da 10, bem em 1. Torre 6. Estabilizou 5729. Web 5729, completa final torre 1186. 862, até já. Salvador, Guardião 02. Guardião 02. 510, litoral sul, reporta visual com caso. Não, não visual com caso, só visual com web 5792. Torre Salvador, papapapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, Salvador. Em inspeção de linha, para cruzar o seu prolongamento da 10, mantendo 510, SGL. Estado aí, 3 milhas. Qual o seu destino? Ituaçu, paralelas ali, ok? Gente, o senhor vai prosseguir inicialmente até a final da 17, onde manterá a posição. Temos tráfego na aproximação LS da pista no zero. E aguardará para o cruzamento o Mike Bravo Oscar. Mantiu, afastado aí, 5 milhas. Quero mantiu. Delta, prossiga. Direcionar, reporte táxi, Mike Eco Delta. Salvador 6321. Zona. Passaredo 2231, informe velocidade indicada. Ok, estamos mantendo 240. Gente, 2231, assim possível, inicie redução para 200. Reduz 200, 2231. Salvador, Jana 6321. Jana 6321, contato radar, saber mantém 320, saída árvore. 320, árvore. Salvador, guardião. Prossiga. Visual com cap, 30 segundos para pouso. Guardião, frequência livre. Livre, grato, boa tarde. Pode voar Elefa, Oceano 63, 21. Da pista aqui. Gente, o Web 5729, livre pouso no 0, 80 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, Bernardo. O Trip 5627 decolou de Salvador ao 50, chame controle em 1208. 208, grato, boa tarde. O Mike Bravo Oscar autorizado a prosseguir para o cruzamento. Reporte livrado hoje da pista no 0, a final da no 0. Bem ativo, reportarei. Charlie Serra está pronto para ingresso. Autorizado, prossiga na pista no 7, reporte alinhado, pronto na cabeceira, Charlie Serra. Autorizado. Muito grato. Controle Salvador, voo 1807 com andar, passa nível 1870 para 160, posição Adão. 1807, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 10 no 2, chega da ponte. E para 4 mil, o voo 1807, bom. Charles Serra, linha inicialmente e mantenha a cabeceira no 7, devido a outra aeronave que está efetuando o mesmo perfil de subida. Aguarde só um instante para decolagem. Web 5729, seu solo 52, libera a direita, chame solo 121, 1. Nada. Charles Serra, tá pronto agora? Está livre a decolagem da pista 17, o vento 80 graus com 1,6 nós, Charles Serra. 25, limite ao localizador. Esquerda 025, limite localizador, 2231. Yankee Tango, chama Recife, 1-2685. 1-2685, Tango. Trip 5627, Brua de Aracaju. Está presente Aracaju, Trip 5627. Trip 5446, desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte localizador. 2000 X-Ray, reportado ao localizador, 4-6. Oceano 63, 21, no centro Recife, 1-2-6-0. Alternativo 1-2-8-8, boa tarde, bom voo. 2-6-0-2-8-8, Oceano 63, 21, boa tarde. O passarelo 2-2-3-1, pode prosseguir descida para 2000, senhor? 3000, 3000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 2012, passarelo 2-2-3-1. 3000 com 1012, obrigado. Salvador. Não, nesse momento pouso aqui na situação. Pouso 7 e posteriormente na aeronave já. Ah, ok, sente. Transfere o controle 1208, uma boa tarde, Mike Pravosca. 1208, graças. São 12 horas, 12 milhas, rumo sudeste, está passando 4.500 pés de descida, é um ATR-72 da Trip. Ciente, temos o mesmo noticast, ciente, segue ele. 5 no ponto de espera da 10, da 3155. Charlie, Charlie Serra, chame o controle, 1208, Charlie, Charlie Serra. Serra, 208. Dan 3155, tá pronto? Afirmo, 3155. A linha decola 10, vento de 80 graus, 149, Dan 3155. A linha e decola da 10, Dan 3155, certo? Zero. Direita 030, limitado ao 08. Meu limite será o 080. Cruzamento do nível 080. Falhando as comunicações, resumo a navegação na proa do destino. Tchau, tchau, tchau. Areia 2231, autorizado a interceptar nesta proa, descida 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. Afirmativo, 2000 pés, livre de interceptar e reportar estabilizado. Mike Aquedox. Charlie, Charlie Serra, qual foi o ideal para o destino? Pro 7. Curva esquerda na proa do destino, reporte cruzando. Reporte nivelado, 1-0-0. Charlie, Charlie Serra, sim. Solicita o 080, se possível. Sim, tinha autorizado o nível de voo 080, resto da navegação. Charlie, Charlie Serra. Serra. O trip 46, fui LS. Complete LS, chame a Torre Salvador, 118, 1062, eu vou por 5446. 1862, obrigado, uma boa tarde, um bom serviço, até amanhã. Até. Salvador, boa tarde, eu tenho 5446, final, 10, na sua escuta, 8 milhas. Boa tarde, trip 5446, reporte passando externo com o trem embaixo travado. Reportará o externo, 46. Eco Delta, tem condição de taxiar até a baixa altitude sobre a pista até a taxiway Papá? Ok, taxi então sobre a pista até a taxiway Papá, reporte pronto para a decolagem a partir da Papá. O TAN 3155 decolou 58, controle em 1-20, décima 8, boa tarde. 208, boa. Completa a chamada torre, 18-6, obrigado, bom serviço, até. Torre Salvador, até 3155, passa 2000 na Dayal. 3155, boa tarde, contato no radar. Nível de voo 340, saída Dayal. Negativo, podemos curvar direita, direto Dayal. Negativo, mandei um perfil. Sendo perfil, 3155, direto 340. O vento 090 graus com 18 nós. Ciente, trem de pouso baixado travado, sem helicóptero, muito grato. Trip 5440, livre pouso. Mike, é com Delta, livre decolagem agora a partida presente. O vento é 090 graus com 18 nós, que é NH-1012. O Mike Bravo Oscar na escuta da Torre Salvador. Bravo Oscar na escuta da Torre Salvador. O Mike Eco Delta decolou 5-9, chame o controle 120-8, bom voo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde ao 2231 da Passaredo, transferindo. Estamos na final já visual, estabilizado, vai passar a posição dura. Ciente, reporte passando externo, baixado travado, passarei 2231. 3-1. Mike Bravo, Oscar, controle. Escuta permanente, controle Salvador. Queco Delta, controle 120, décima 8, ok? Nada. Salvador, é, Mike. Mike Eco Delta, no meu pé direto Manati, reporta liberança teste. Boa. Autoriza o voo direto Manati? Direto Manati, Mike Eco Delta. Ok. Gol no 807, tem condição de incrementar a razão de descida? Ah, quanto gostaria, Sérgio? Tá mantendo quantos pés por minuto? 1.200 agora no momento. Gente, temos um tráfego na suposição de 11 para 12 horas, 11 milhas, está passando 060 para 080. Irá cruzar com o tráfego do senhor. Ok, gente, está mantendo a razão. O trip 5446 no solo 01, Alivrar, chama o solo 1, 21, décima hora. 21, obrigado. Medo 2231, estabilizou. 649, reautorizado, a linha decola da 10, vento é de 090 graus com 18 nós. Autorizado, né? Vento e decolagem. Boa, no meio de 64. Vai passar externo, baixado e travado, passaredo 2231. Passaredo 2231, ok, ciente, aguarde pista livre, informa o vento de 090 graus com 18 nós e o altímetro no 012, aguarde pista livre para o posto. Ciente, na sua escuta. O passageiro 2231 está livre, pouso na 10, o vento é de 090 graus com 18 nós. Ciente, tem livre pouso na 10, passaredo 2231. 27, chama Recife, 12685. 12685, muito grato, senhorita, tenha uma boa tarde. Pavlovska, prossiga. Colado das paralelas para o aeródromo, irá manter 500 pés no deslocamento. O senhor está em qual posição? Firme? Ah, ok, é o transponder 51 no 7, não é isso? Está solicitando retorno para o aeródromo, é isso? Afirmativo, agora com proa aqui do litoral. Ok, tome a proa do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. Afirmativo, a intenção é o pátio 3 da aviação geral, ok? Gente, então mantém a linha do litoral, reporte para o... Reporte sobre o farol, tá bom? Faltará. Vai, que bravo.